o sofrimento de mais uma tia. Ao ver seus filhos passando fome, meu Deus, que agonia. Filhos de nordestinos discriminados, pedindo esmola no farol. Alto descaso, imigrantes dessa vida bandida, culpa do capitalismo. Então me diga, uma mãe mora entre milhões de barracos na favela, passa, lava roupa e ainda tem uma doença na perna, tendo que sustentar seus três filhos que nem sabem quem é o pai. Que prejuízo, sequelas do seu passado que também não foi fácil, sem chance de estudar. O resultado, seus filhos sentiram cedo o que é passar fome, indignação, revolta, esse é o nome. O mais velho não aguentou, saiu de casa. Sua mãe com forte dores nas pernas já não aguentava. Ele diz, eu vou, mas eu vou voltar. Mas não do mesmo jeito, a nossa vida vai ter que mudar. Chega de comer farinha com água, eu quero abrir a geladeira e ver que em casa não falta nada. Mãe, chega de sofrimento, agora não dá mais. Estou disposto a enfrentar esse mundão lá fora. Tudo vai mudar, depois que eu sair pela porta. Eu vou voltar com um novo amanhecer. Um novo amanhecer. Um novo amanhecer. Um novo amanhecer. E assim ele foi, cabeça erguida, como se fosse a batalha da sua vida. Ele não sabia como iria fazer, mas de uma forma ou de outra tinha que acontecer. Injetado no seu peito a pura revolta, pra sociedade periférica sempre fecham as portas. Um jovem negro, na sua maioria, nem sobrenome não tem, filho de mais uma dona Maria. Sua procura era intensa, atrás de emprego. O resultado já esperado, não aceito por ser negro. Deus olha os seus filhos, parece não ter mais jeito. Pra quem mora na periferia, a vida é sempre sem direito. Sem trabalho, sem escola, sem saúde, sem dinheiro. Passa a bola, cheira a cola ou vai roubar. Esse é o jeito, é sempre assim. Não dão chance pro moleque. Ele pensa que mãe deveria ter tomado Citotec, evitado mais um como eu no mundo. Vê se pode uma coisa dessa, Deus, que absurdo. Deus o ilumine através desse vale obscuro. Pra quem mora na periferia, a vida é sempre sem futuro. Mãe, chega de sofrimento, agora não dá mais. Estou disposto a entrar. Arranjar um trampo e através do meu emprego ter condições de pagar a cirurgia na perna da minha mãe. Que ela tivesse um momento de descanso, sem precisar se preocupar como faria no outro dia para nos alimentar. Que meus irmãos pudessem desfrutar da sua infância como deveria ser, poder dar pra eles aquilo que eu nunca pude ter. Poder vê-los correndo, soltando pipa, pra muitos pode ser pouco, mas pra mim muito significa. A esperança que um dia brilhará o novo amanhecer, que os direitos serão iguais pra mim e pra você. Desigualdade social gera um caos, e quando a bomba explodir, aí sim vai ser mal. Governo não aguenta combater tanta violência. O causador desse desastre é a sociedade imprudência. Culpa de uma minoria que só se preocupa com si mesmo e não tá nem aí pra mãe que na TV pede apelo e que ralou a vida inteira para cuidar de seus filhos. Hoje com a doença na perna, na TV pede exílio, sobrevivendo apenas do programa Fome Zero. Na areia vai formando, constituindo seu castelo. O pensamento limitado a sempre querer pouco, também sempre foi humilhado, tratada como porco. Vivendo na lama, sua vida inteira sempre foi acompanhada de desonra. Seu marido a deixou com três filhos pra criar. Saiu um dia à noite e não voltou a retornar. Mas o tempo passa, seu físico não aguentava mais. Simples lembranças nas pernas tornaram dores fatais. Se não bastasse tudo, o que já passou. Seu filho mais velho sumiu no mundo e não voltou. Saiu dizendo que iria pôr um ponto final naquela história. Sua mãe estava esperando há 7 anos e até agora. Mãe, chega de sofrimento, agora não dá mais.